Anda do Uruguai! Sai da frente, mas vai pela preta! Entra logo! Só com o pessoal do Ouro. Hoje, na graça, vai o desencantado.